Ok, no nosso sistema não possuímos essa informação. Eu chequei junto à sala IS e a mesma não tinha também essa informação. E eles acabaram encontrando lá e entraram em contato conosco. E eu informei a mesma para o senhor chamar aqui para a cópia, tá pronto? Autorizado Aracaju, nível 090, Golf 677, aerovia. Decolagem da 17, curva à esquerda, subida Conde. Controle 120 decimal 8 e o transponder acione o 0264. ...994, pushback autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará para o táxi do voo 994. Ok, o Índia Copalas, acione e chame táxi. O voo 606, decolado 51, chame o controle, 1208. 208, voo 606. Controle, voo 606, boa noite. Boa noite, 606, contato radar, voo 390, saída Puka. Puka 390, 606. Voo 606, voe direto Puka e atente tráfego, sua posição de 11 horas, 8 milhas, rumo Nordeste, cruzando 3.000 pés em subida ao 090, um Papa Alfa 34. E voando Puka, 1606, tem um tráfego de pés. Oscar Telquilo, decolagem autorizada da 107, o vento é 160 graus, 05 nós. Para posicionamento 24, voo 1896. Com 1896, aguarde devido a tráfego à retaguarda. Guarde a 1896 da Gol. Oscar Hotel Kilo, decolado aos 55. Chame o controle 120.8. Hotel Kilo, decolado ao 55, chame o controle em 120 decimal 8. Solo, Oscar Hotel Kilo. Gente, Oscar Hotel Kilo, chame o controle em 1 Júnior, 20.8, a decolagem foi às 5.5, ok? Fica até aqui, ele recebeu a torre. Oscar até o quilo, fala do solo. Ok, o Oscar até o quilo, como recebe a torre em Salvador? Sim? O Oscar até o quilo, como recebe a torre em Salvador? 5-5. Sua decolagem foi aos 5-5, chame o controle, 120.8. 208, grato. Controle, Oscar até o quilo. Oscar até o quilo, suba e mantenha 180 na saída Arbor. Tá fazendo desvio? Aí, ativo. Vai interceptar 259. Ok, vou direto Arbor. Direto Arbor. Índia Papa Oscar. Livre o táxi, chame no ponto de espera da 107. Fogo 994, tá pronto para o táxi. Tá com o POB de 155, 2 horas e 14 minutos de autonomia, o Terra Salvador. Ciente, o voo 994, táxi à direita, chame no ponto de espera da 10. Pronto para a decolagem, o ajuste 109. 1019 agora, livre táxi. No ponto de espera nessa mesma, reportará. Pronto, vamos lá, o 94. 1606, chame Centro Recife, 12545, boa noite. 2545, boa. Só no Gouro 896, pode fazer um pushback agora na posição 4? Afirmo, Gouro 896, pátio liberado, autorizado, chame táxi. Chamando, obrigado. Da 10 pronto, 994. 1994, sente, autorizada a decolagem da 10. O vento é 160 graus com 099. Autorizado, ingresso e decolagem da 10, 994. Quando possível, para de conquista para o Oscar até o quilo. Plana com centro, guarda um momentinho. É. Acho que até o que o coordenado com centro, direto conquista, autorizado. Próximo conquista, grato. Entre Latim de Azul, continue o táxi pelo pátio 4 e chame no ponto de espera da 17. Para o táxi Gol 1896, nós temos 1963 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Fortaleza. O Gol 1994 decolado ao 00, chame o controle, ano 20.8. 208, Gol 994. O Gol 1896, táxi à direita, chame no ponto de espera da 10, pronto para decolagem. O ajuste no 019. Ponto de espera da 10, chama pronto, Gol 1896. Noite. Contato radar, subir e mantenha 350 na PUCA. 350 na PUCA, Gol 94. Pode espera da 10, pronto, Gol 1896. Gente, Gol 1896, autorizada a decolagem da 10, vento 170 graus, 109. Livre decolagem, Gol 1896, livre a decolagem da 10, vento no meio 0 grau, 089. Livre decolagem, Gol 1896. Índia Paparosa, que é o primeiro ou o segundo? Autorizado a alinhar e manter a 17, o Índia Paparosa. Papa Oscar vai decolar em mais um instante, aguarde para ingressar na 7, o Julietinho de Azulô. No 896, decolado ao 04, chame o controle em 120.8. 208, boa. Controle Salvador, Gol 896, decola na sua escuta. Boa noite, 896, subiu uma linha 370 na PUCA, vigilância. 370 PUCA, vigilância, Gol 896. O Índia Paparosca, um minuto para a decolagem. A Marofka, decolagem autorizada da 17, vento 170 graus, 09 nós. Juliette em Zulu, após a rolagem do tráfego à frente, o PA 3 Zona, continue em seu táxi via pista 17 e reporte na Lima. Confirma o controle? Tem gente que usou na escuta. Índia Papa Oscar, decolado ao 07, chame o controle, 120.8. 120.8, Índia Papa Oscar. Controle Salvador, Papa Tango, Índia Papa Oscar, decolado ao 07, na frente. Índia Papa Oscar, suba ao 090 na saída Conde, estacionado 0264, posição normal? 0264, afirmo, subindo pro 090 na posição na saída Conde. Noite Azul 4062, identifique, chega na mar e desça ao 050. Oscar até o quilo, solicita 160, nível final. 160, sub e mantenha Oscar até o quilo. Quilo. O 994, chame Centro Recife em 12545. 12545, gol 994. Atente tráfego, sua posição de 11 horas, 16 milhas, rumo sudoeste, cruzando 140 a 160, um Mitsubishi. Oscar Hotel Kilo, atente tráfego 11 horas, rumo nordeste, cruzando 170 em descida, Embraer 195 da Azul. Aviso o tráfego, Oscar Hotel Kilo. Gente, Juliette Índia Zulu, contorne o pátio principal e táxi aí Índia Cor e chame no ponto de espera da 10. 4062, tráfego 9 horas ultrapassado, voo na Pro de Duna, descendo para 2.000 pés, 1019 ajuste. Hotel Kilo, chame o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, livre de tráfego, então uma boa noite. Voo no 896, chame agora o centro Recife, frequência 1245, uma boa noite. 3545, uma boa. .062, livre LS, informe estabilizado. A Taxi Índia, ela fica aqui à frente do gate 3. O senhor tem que pegar agora à esquerda e prosseguir em direção ao gate 3. Próxima aeronave da Webjet aqui. Continue em frente e agora é a próxima à direita. Juliette de Zulu está autorizado a alinhar e decolar da 10, 21 no 40 grau, 089. Momento 10 no 9. Juliette de Zulu, está livre a decolagem da 10, vento 170 graus, 0109. Whisky Kilo Zulu, passando Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju 1203. Juliette India Zulu, decolado ao Zuno 7, chame o controle em 120 décima 8. Controle 1208, Juliette India Zulu. Salvador, está passando Juliette India Zulu, circulando, você escuta. Juliette India Zulu, contato radar, suba 090, saída Conde. 090, 090, Juliette India Zulu, saída Conde. 090 na Conde. 090 na Conde, Juliette India Zulu.